dizer que é você que se importa. O que vivo ou deixo de viver. Você que já fugiu de sua própria vida. Você me fez sentir a dor de sua ferida. E agora não pode nem me ver. Quanto mais você foge, mais perto você fica do fogo que arde em você. Quanto mais você foge, mais perto você fica do fogo que arde em você. Já fez tudo que já tinha feito. Você buscou em todos os seus defeitos. Ninguém vive a vida por ninguém. Você já teve as chances em sua mão. Você gelou sobre da sua paixão. Tem um pedaço do resto do teu coração. Quanto mais você foge, mais perto você fica do fogo que arde em você. Quanto mais você foge, mais perto você fica do fogo que arde em você.